Desta vez vamos ter uma cena de televisão e já! Opa, pariu! Vamos repetir, já! Já vos passa direito! Está quieto, seu resmungão!